Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Para mim é uma alegria enorme estar entrando na sua casa, no seu trabalho, no seu automóvel, através das ondas da Rádio Mãe de Deus ou pelo aplicativo no celular. Eu tenho falado a respeito da história da vida dos homens de Deus, homens que tiveram sua vida consagrada nas páginas da Escritura Sagrada. E até então eu tenho falado sobre, desde o início da Escritura, sobre Adão, sobre Enoque, sobre Noé, sobre Israel, Esaú, José, Abraão, Moisés. No podcast passado eu falei sobre Moisés, o príncipe do Egito, se transforma em libertador e depois em legislador do povo de Israel. É o grande profeta que os judeus até hoje consideram. Foi aquele que também foi um precursor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas algo interessante muitas vezes não é prestada atenção na história de Moisés. Você sabia que Moisés era gago? Quando ele recebe a revelação de Deus no Monte Horebe, ele diz a Deus: Senhor, eu sou um homem de língua pesada. E ali se demonstra uma fraqueza de um grande líder, ser gago. É interessante porque Deus não o deixa só. Deus suscita o próprio irmão dele como seu profeta. Aquele a quem Deus deu a responsabilidade de, junto a Moisés, retirar o povo do Egito. Enquanto Moisés receberia a palavra de Deus, Arão seria a voz do Senhor. Moisés havia vivido longe do seu povo, dentro dos palácios egípcios, mas Arão estava plenamente junto ao povo. E assim foi, de tal forma que o povo sai do Egito, através do braço forte do Senhor, e Deus escolhe Arão não somente para ser a voz de Moisés, mas para ser também aquele que iria liderar o culto na terra de Israel. A família de Arão, dentre os filhos de Levi, seria a família sacerdotal. Dentre as 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó, uma delas seria a tribo que cuidaria do culto. Mas dentro desta tribo haveria uma família de onde os sacerdotes seriam provenientes. E essa família era a família de Arão. Vejam. As lições que nós podemos aprender a respeito de Arão é que, em primeiro lugar, nós devemos estar submissos à vontade de Deus em nossas vidas. Arão era um homem que viveu debaixo do chicote do Egito, como escravo. Mas quando percebe que o seu Deus começa a agir em prol do povo, ele não titubeia e se submete à doce vontade do Senhor, a forte vontade do Senhor, que é de retirar o povo do Egito, e mais, se submete à missão de ser não só a voz de Moisés, mas de carregar na boca, nos lábios, a palavra do Senhor e transmiti-la ao povo. Também se submete a ser aquele que iria servir ao povo e servir a Deus, intermediando diante do Senhor o culto sagrado. Muitos de nós pedimos praticamente dominicalmente. Rezamos, às vezes, com frequência até, a oração das vocações. Você deve conhecê-la bem. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, Você conhece essa oração. Mas quando você reza essa oração, você realmente pensa que Jesus pode chamar o seu filho e a sua filha, ou mais, Jesus chamar a você para servi-lo mais inteiramente na causa do Evangelho, na causa da igreja? Ou você acha que é um mero espectador nessa história e você não será pelo menos um personagem importante nela? Arão não ficou somente na oração. Ao ser chamado por Deus, ele não disse: não, eu não tenho tempo, eu tenho que lidar aqui com os barros para os tijolos do Egito. Não, Arão disse: sim, Senhor, eu estou pronto. Me mostra o que queres que eu farei. E você? Está disposto a oferecer a Deus mesmo a sua própria vontade? Os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, você está disposto a dar a sua família a Deus? Ou não? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.